Oeste, A Guerra do Jogo do Bicho, de Alexandre Fraga. Editora Record, 308 páginas. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Oeste é um romance de tirar o fôlego, uma história surpreendente que se passa no submundo do Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro, e envolve a cúpula do governo do estado, cuidar de cada tostão do dinheiro público, das escolas de samba e da polícia. Após a morte de Nabor, o capo dos bicheiros, seu legado é disputado entre famílias contraventoras e pelos seus próprios herdeiros. Sem a mediação de Nabor, a guerra do jogo do bicho se transforma em um banho de sangue, em que todos têm seu preço e nem mesmo o aliado mais fiel é confiável. Bacana, chama grana e grana chama fama. Com a capacidade de criar reviravoltas dignas de Mário Puzo, autor de O Poderoso Chefão, Alexandre Fraga brinda o leitor com uma viagem vertiginosa por um universo tão fascinante quanto perigoso, e que está mais próximo do que imaginamos. Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locol. E esse é o JPC Cast número 21. 21, Marcelo, que é nada mais, nada menos do que a metade de 42. Olha só, é metade da resposta, né, Diego? É, metade da resposta. Que incrível, incrível. Que horrível. Então hoje falaremos do livro Oeste, A Guerra do Jogo do Bicho, escrito pelo autor carioca conterrâneo do Rodrigo, Alexandre Fraga. Falou do Jogo do Bicho, é Rio de Janeiro, né, cara? Não tem Alexandre como. Fraga não é o nome daquele personagem do Tropa de Elite? Que é um professor, jovem? Fraga. É, não, eu não sei se é Alexandre, é o Fraga, é o Fraga. É o Fraga. Achei que o Diego ia perguntar se era o Frota. O Frota, eu também achei. O Frota, Marcelo, todo mundo conhece muito bem, não é de confundir. É, mas eu acho que ele não é, não. Esse Fraga que escreveu esse livro, ele é agente federal, né? Ele não é professor. Pois assim. É, cara. O bicho é formado em direito, né? É. E atua como agente da Polícia Federal, cara. Então, pô, o bicho... É engraçado que o bicho, ele fica meio que... O autor ou do jogo? Não, o jogo do bicho. Ele fica um pouco escondido na sociedade, né, cara? Porque ele mantém o Rio de Janeiro, eu acho, né? Não, calma aí. Isso aí é um exagero, é assim? Foda. Tipo assim, não. O jogo do bicho, ele tá ali no submundo, de fato. Ele continua até hoje. O título do livro é Oeste, porque o jogo do bicho começa na Zona Oeste e lá é mais forte, né? Aí. Só que assim, porra, tem aqui em Copacabana, Zona Sul, tem em tudo quanto é lugar o jogo do bicho. Não é tão forte assim, mas não é mais tão forte assim, apesar de estar muito presente, né? O livro que ele escreveu, esse livro que ele escreveu, vai pegar uma fase do final da década de 90, que é exatamente quando o jogo do bicho começa a enfraquecer pra dar lugar à máfia dos caça-níqueis. Então assim, sempre vai ter uma máfia, cara, que vai tomar conta e tal. Uhum. Então ele meio que pega ali o momento exato que vai enfraquecer o jogo do bicho. Mas ainda existe, ainda tem. A galera pode fazer uma fezinha. Quando você vier aqui, você pode fazer uma fezinha e jogar no seu bicho predileto. Qual é seu bicho predileto, Marcelo? Diz aí seu bicho predileto, mano. Não preciso falar, vou deixar pra aí pros ouvintes comentarem o bicho predileto do Marcelo. O bicho predileto do Marcelo vai ser descoberto daqui a 3 episódios. É, exatamente. Ai, meu Deus, JPC Cast 21. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Mas, assim, pro Marcelo, ele acha que todo estabelecimento comercial no Rio de Janeiro, no caixa, tem uma banca de jogo do bicho. Tem. É, pra ele é isso. Não, cara, não. É que assim, ó, eu não conheço nada do jogo do bicho, nada. Existe aqui em Florianópolis também, como acho que existe em qualquer lugar do Brasil, claro. Quiçá do sim, mundo, sim. Né? Eu não sei se isso é mundial ou não, inclusive, enfim. Inclusive, se eu não me engano, aí na rodoviária que tu trabalha, Marcelo, tem uma banca. Teu pai joga, né? Meu pai joga. Pra quem não sabe, o pai do Diego é taxista na rodoviária, ele trabalha comigo nas minhas áreas. Zaniolo cresceu marcando o jogo do bicho, cara. Ele cresceu com aquela cadeirinha dele, cara, na praça. Cara, vocês estão, olha só, estão me queimando no episódio de hoje, né? Mas assim, eu não sei nada do jogo do bicho, cara. Só que esse livro, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ele na estante de uma livraria, de uma banca, enfim. Cara, é um livro que não tem como tu não olhar pra ele, falando da capa, assim, né? É. Ele é meio rosa com preto, que é um contraste muito grande. E ele é realmente brilhoso, assim, brilhante, sabe? Eu não sei como definir isso, cara. O modo com a capa impressa, cara, é muito bonito. O maluco meteu uma tinta especial na parada. Isso, eu não sei explicar, cara. Fodaço. E tem uma textura meio grunge, assim, coisa de submundo, meio sujo também, né? Exatamente. Parece uma pichação na parede, parece um stencil, alguma coisa isso, do tipo. Isso, isso. E eu, quando fui ver o livro, cara, absurdo, né? Mas eu pensei que fosse um veludo, uma coisa assim, porque é uma textura muito diferente, sabe? Na verdade, a capa parece mais um pôster de um show underground, sabe? Aqueles que ficam no, no muro, assim. Serigrafia, né? É, exatamente, serigrafia, ou estilo gravura. Ficou muito foda, cara. É uma capa muito maneira, mano. Chama muita atenção, não só porque, óbvio, é um magenta, quase um vermelhão, mas é maneiro pra caralho. Achei muito maneiro a capa. Cara, é rosa isso, né? É rosa, é um magentão, né? Um magentão. Eu acho que ele meteu uma cor especial ali pra dar essa cor tão presente, cara. É incrível a parada, a né? A capa tem, né, o nome do autor, Alexandre Fraga, Oeste, a Guerra do Jogo do Bicho. Na parte superior tem uma águia, eu acho que é, imagino eu. Isso. Alguém joga bicho aí, sabe dizer se tem águia no jogo do bicho, não? Acho que tem. Deve ter, né? É. Na parte de baixo tem um leão e tem um monte de número ao longo da página jogada, isso, assim, como se fosse as fezinhas, né? É muito legal, é muito bonito o livro, é muito chamativo e, enfim, acho que... Cara, Jogo do Bicho é o jogo dos malandros, aquela galera do gueto. Mas, assim, falando aqui, aproveitando pra falar da capa mais um pouquinho, eu fiquei impressionado com a capa também. É, não só porque ela parece ter uma textura mesmo, dá vontade de pegar a capa. Tu fala, cara, deixa eu passar a mão aqui na capa, é incrível. E ela tem toda essa textura mesmo de como se fosse um carimbo, né, cara? Parece um carimbo, tudo meio carimbado, assim, sujo. Muito bacana. Achei que tem a ver com o clima do livro, sem dúvida nenhuma. Eu achei uma capa muito foda. Simples, mas muito foda, cara. Me amarrei. Os traços, o desenho também da águia e do leão, né, cara? Muito foda. Muito, muito, muito, muito foda. É, sem dúvida. É um desenho caricato, simples, mas muito bem executado, né? Tipo, é um traço bacana. Assim, não, a capa é muito bem resolvida, cara. Muito bem resolvida. Eu repito o que eu falei antes. Vocês não viram essa capa ao vivo, cara. Estão achando ela bonita pela internet, pela, enfim, pela imagem do computador agora que a gente tá vendo aqui, né? Que tem aqui embaixo na postagem. Cara, quando tiverem numa livraria, procurem pelo livro que vocês não vão se arrepender, não vão, cara. Não vão. Nem que seja só pra passar a mão na capa. Dá uma acariciada. Até porque se for pra comprar, você vai comprar pelo link do post. Você vai comprar pelo link do post, exatamente. Era isso que eu ia falar. Exatamente. Passa na livraria, passa a mão na capa, né? Alisa, pra sentir a textura. Alisa. Depois volta aqui e compra o link do post. Porrada de gente entrando na livraria do maluco, alisando a capa. Uma loucura do caralho. Mulher no livro. A gente podia vender aqui embaixo no post também álcool em gel, né, Diego? Álcool em gel. Nossa. Acho que ia ser uma boa. Rio, cidade de desespero. Mas beleza, aí a gente falou da capa agora, aí tu pega o livro, tu abre o livro pra ler a orelha ou ver o verso do livro, né? E velho, que sinopse foda, cara. Oeste, né? Guerra do Jogo do Bicho. Aí tem referência a Mário Puzo. Aliás, dizem que esse livro é o Poderoso Chefão Brasileiro. É, não, o próprio escritor, Alexandre, ele fala que óbvio que ele foi na fonte. Claro, esse foi influenciado demais pelo Poderoso Chefão, não só o livro como o filme. É claro, ele tá falando de máfia e tal. Mas o engraçado é que pela capa, pelo tema, eu acho que o livro faz muito mais relação à Tropa de Elite do que Poderoso Chefão, até porque a gente tá falando de um policial, um agente federal escrevendo, né? Ele mesmo fala isso, ele deu uma carga dramática de ação no livro, é um livro do gueto mesmo, ele fala, cara, minha linguagem é da favela, é do gueto, tem muito papo, né? E eu acho que o mais importante também é que ele começou a escrever história pensando no roteiro cinematográfico, né? Uhum. E aí sim, depois de um tempo, cara, o cara num dia só escreveu quase 30 páginas, ele falou, não, isso aqui tá se transformando num livro. E aí, você imagina que o livro deve ser muito cinematográfico, ele deve ter muitas imagens que, quando adaptadas pro cinema, vai ficar muito impactante, vai ficar muito maneiro. E ele já vendeu a porra da história pro cinema e ela vai ser filmada esse ano, cara. É foda, muito foda. Opa. Então a gente tem que ler bem rápido esse livro. Mas assim, cara, deixar bem claro, né? Não é o primeiro livro do cara. O cara já tem outros dois livros, o terceiro livro esse, né? Eu pesquisei aqui, ele tem Quando os Demônios Vão ao Confessionário, que é um baita título, e Canibal de Copacabana. Que não sou eu, né? Fique bem claro isso, né? Tipo assim, gosto de carne, mas não, mano. Agora assim, eu entendo, até porque eu acho que o livro do Poder do Chefão, ele tem mais ação que o filme. É, assim, não sei se é porque eu tava lendo e tal. É, o Diego vai falar que o filme é devagar, né? Eu vou dizer que o filme é no mesmo ritmo do livro. Tu bota pra assistir, leva 3 anos. Não acaba nunca. Vai acabar. Não, cara, pô, são duas não obras acaba, fantásticas, cara. Que maldade, que isso. Poderoso Chefão é fodástico. Não, não dá, não Poderoso dá. Poderoso Chefão pode ser fodástico, mas no livro, né, Rodrigo? Não, desculpa aí. Cara, que isso. Aqui embaixo na postagem tem um livrocast sobre o Poderoso Chefão. Eu vi o filme, é muito foda, cara. Não tinha visto na época do cast. E assim, eu acho massa que o Rodrigo falou do autor ali, né? O autor fala o seguinte: o bicho é a nossa máfia. Exato. E ele aprendeu uma lição com o Puzo, né? Com o Mário Puzo. Muito simples. Não revelar nada antes da hora. Então, cara, eu tenho muita vontade de ler esse livro, porque, tipo, eu acho que ninguém acompanha comparar um cara, ainda mais o Alexandre Fraga, desculpa, não conheci o cara, não considero autor famoso. Não, ninguém ia comparar uma obra do cara ou investir tanto em marketing nela, com capa bonita e tal, adaptar pro cinema se não tivesse um pouco de qualidade, sabe? Exatamente, exatamente. Não, e foi o que eu falei, cara, é um cara que viveu a parada toda. Pra você ter ideia, tipo, o Jogo do Bicho, ele vai se enfraquecer na década de 90, exatamente porque vai morrer o Capo, né? Morre o Don Corleone do Jogo do Bicho, que é o Castor de Andrade, né? Então o Jogo do Bicho se enfraquece e tal. Mas antes dele morrer, ele colocou o sobrinho pra chefiar a porra toda. Cara, o Alexandre Fraga tava na equipe que prendeu esse cara, meu irmão. Então assim, ele participou da porra toda. Se tem alguém que pode escrever sobre isso, é ele, meu. É isso que eu te falo agora, cara. Porque assim, o bicho é policial federal, né? A gente comentou isso antes já. O cara deve ter muito conhecimento sobre o Jogo do Bicho. Sobre tudo, né? E se tu né? falou que ele prende... Sim, é, não, lógico, mas ele tá escrevendo sobre o tema, né? É. E se o cara participou da prisão do maior fodão da pica das galáxias do bicho, vamos colocar assim, então o cara realmente deve ter uns bastidores pra contar, né, cara? Tudo, né, cara? Com certeza. Agora, assim, sabe que bastidores e subsídios pra escrever o livro ele tem. Resta saber se a leitura vai ser agradável ou não. Ah, velho, assim... Eu acho que sim. Eu vou pelo que o Marcelo falou, né? Você tá tendo ali toda uma mídia em volta, uma divulgação, uma coisa em... Porra, ele tá com uma moral fodaça, não deve ser à toa, eu acho. Acredito eu, No né? Brasil eu não duvido de nada, mas eu pago pra ver. Eu também. É, não, claro, mas assim, cara, eu pegando a sinopse do livro, o jeito que ele escreve a própria contracapa, vamos colocar assim, não sinopse, né? Um trechinho do livro que tem atrás do livro, nossa, que redundante. Mas enfim, cara, é muito bem escrito, assim. São frases curtas, aquela parada de ler rápido, sabe? Eu gostei bastante, cara. É. E me interessou isso que eu li, sei lá, menos de 1% da obra, né? Que é um livro bem, bem grande. Eu acho que o que depõe um pouco contra ele, pelo menos eu fiquei meio assim, é que o cara escreveu meio que nos intervalos, né? Tipo, final de semana, feriado e tal. Sim, porra, sim. O cara disse que escreveu a parada em 3 meses. 3 meses, assim. Porra, como assim? É, mas é isso, peraí. Os 3 meses que ele considera que ele escreveu foram 3 meses contando os fins de semana, né? Contando os fins de semana. Mas assim, entendeu? Cara, na boa, ele não é o Stephen King pra escrever nesse volume, meu irmão. Tipo, sei lá. Eu fiquei com um certo pé atrás, eu falei, cara, como assim? Apesar que ele mesmo fala, a linguagem é do gueto, uma coisa mais dinâmica, né? Então facilita muito a escrita dele, mas... É, ele diz assim, né? Os meus personagens não falam comunidade, falam favela. Exatamente. Né? Que é uma coisa... Então, eu não sei até que ponto ele já tava habituado a escrever e escrever, sei lá, relatório pra superior, sabe? Então, ele já tem uma certa prática, sei lá. É, assim... Não que isso seja literatura, mas, tipo, de sentar e escrever, ele já devia ter disciplina, né? O cara... Uma base, né? Exatamente. É. Exatamente. O cara já tinha escrito não só 2 livros, como ele falou. Tive a ideia, sentei pra escrever, no primeiro dia eu fiz quase 30 páginas. Então, assim, disciplina o cara tem, afinco o cara tem. Então, isso é indiscutível, né? Cabe realmente ver se o cara escreve bem. E a parada da ideia ter surgido como um filme, cara, eu acho que pesa muito pro lado dinâmico do texto, sabe? Claro, claro. Por mais que ele acho. Tenha virado uma obra, um livro depois, né? Algo escrito, algo... Até tem um pouco de quê de relatório, vai saber o que ele faz da vida, né? Mas, tipo, a parada, assim, o cara, ele vai transpor um pouco dessa dinâmica que ele pretendia pro filme, pra obra escrita, sabe? Claro, enfim, claro. Enfim, eu acho muito legal, eu acho que é audacioso. Já um tema que, como o Rodrigo falou, teve seu descenso, vamos colocar assim, na história do Brasil, e não é mais o que era antigamente, então ele tá mais seguro por tocar nessa ferida brasileira, sabe? Ah, sem dúvida. Sei lá, de repente o cara, antigamente, se alguém falasse, podia morrer, sabe? Aparecer morto por aí. É. Hoje em dia, eu acho que não, tem um respaldo um pouco mais legal pra mano, isso. Aparecer morto, foi ele que prendeu a porra toda e vai aparecer morto? É, exatamente. Não é pra escrever o livro, cara, seria pra ter desfeito o negócio todo. É, mas tem uma coisa, né? Tipo, ele vai retratar no livro vários momentos conhecidos, pô, passou no Jornal Nacional, fantástico, né, tal. Mas, claro, ele muda o nome da galera, né? Ah, não, lógico. Ele dá uma romanceada e tal, então, isso ajuda, né? Cara, assim, eu guardei pro final, né? Olha só como eu sou um cara planejado. Eu acho que aqui é o ponto, o cene principal do livro dele, que ele diz que ele vai tratar o Jogo do Bicho como o jogo realmente é, sem romantizar o tema, sabe? Isso. Aí coloca assim, tem uma frase dele lá, que eu catei na entrevista que ele deu, que quem falava do Jogo do Bicho até parecia financiado pelos bicheiros. É uma parada positiva, bonita, romântica, sabe? É. Aí ele coloca assim, ó, na minha concepção, o carnaval só aparece como um cenário de guerra. Você sabe por que ele tá dizendo, na verdade? Claro, porque assim, porque primeiro, quem financiava o carnaval era o carnaval Jogo do Bicho. É o Jogo do Bicho, né? Isso foi desde a década de 30, é assim, né? Enfraqueceu. Era ainda. Não, diminuiu, lógico. Ainda tem, diminuiu. E o carnaval é um festival mega fodaço, ponto. Mas não é só isso. O Jogo do Bicho, ele tem algumas coisas, alguns mitos, assim, do tipo assim, se você jogar, você vai de fato receber seu dinheiro se você vencer. Há um acordo de fato, né? Uhum. Há um acordo de cavaleiros ali. O Jogo do Bicho é inquestionável. Você vai ganhar o dinheiro que você merece receber. Então tem tudo isso, né? Ele vive por causa disso. O Jogo do Bicho vive porque ele é honesto, entre aspas. Tipo assim, né? Ele paga o seu vencedor, né? É tipo, é por isso que ele continua. É impressionante. E eu não faço a menor ideia de como funciona, repetindo, tá? Mas o pouco que eu já ouvi falar do bicho aqui em Floripa é que o jogo do bicho daqui, ele tá, digamos assim, ligado ou conectado com os resultados no Rio. Então ele depende do Rio pra dizer o resultado daqui, sabe? Mas é, uma parada meio um guarda-chuva, assim. Você sabe como é que começou essa porra? É bizarro, assim. Tipo, o bagulho é velho, velho. Tipo assim, o jogo do bicho, ele começa em 1840, mais ou menos. Caraca. Muito tempo atrás. Você tinha um barão, o cara tinha uma fazenda e tinha um zoológico. O zoológico tava falindo, aí ele falou, porra, eu preciso de alguma ideia pra alavancar o meu zoológico. Ele conversando com um amigo tá dele... Mentirando. Ele falou assim, porra, vou fazer um jogo. Tipo, o cara compra o meu ingresso, o ingresso vai ter um desenho de um bicho, eu vou listar 25 bichos, e aí eu, no final do dia, eu sorteio pelo jornal, né, uma notinha, eu sorteio o bicho, e quem tiver lá o bicho no ingresso vai ganhar um prêmio. A parada cresceu tanto que as pessoas iam no zoológico só pra comprar a porra do ingresso. E assim, ele não ia visitar o zoológico, e a pessoa não pedia ingresso não, pedia assim, ah, eu quero cachorro, sabe, tipo, eu quero leão, eu quero vaca, sabe, tipo, pediu o bicho automaticamente, ficou uma febre gigante, e foi proibido. Caraca, acho que mano. 1930 foi proibido, alguma coisa assim, um pouco antes, e aí fudeu, porque cresceu muito, proibiu, cresceu pra caralho, assim, a parada perdeu o controle, sabe. Diego, lembra que tu falou em off, cara, antes de começar a gravação? Opa. Eu acho que esse livro é a história do Rodrigo, cara. Assim, ele tá velho, tá... o bicho conhece tudo, não, cara. Tá bem habituado já, né? Claro, faz parte aqui, caraca. Eu sou carioca, faz parte da parada, não sei o que. Caraca, muito, mas muito é muito bom, presente muito mesmo. Porra. É, cara, mas esse livro parece realmente, assim, tocar, tipo, na questão polícia, política, questão festas, essa questão do carnaval, de o submundo que o jogo do bicho alimenta, vamos colocar assim, né? Uhum. Aí tem aquela brincadeirinha também do Mário Puzo, que ele coloca no Poder do Chefão, de disputa. Morreu o cara fodão do jogo do bicho, aí as famílias menores buscam o poder desse cara que faleceu, sabe? É. Sei lá, cara, parece muito enredado, assim, sabe, a história? Não tem como você fugir da comparação com o Poderoso Chefão, né? É impossível, cara. Mas é o que eu falei, eu enxergo muito mais tropa de elite, né? Eu acho que ele vai ser muito mais ágil por ser um policial que tá escrevendo, eu acho que tem mais a ver com tropa de elite. Eu entendi o que quer dizer, cara. É. Eu entendi o que quer dizer. A história, por ser da máfia brasileira, vai ligar muito a Poderoso Chefão, mas vai ter mais aquele clima que a gente viu nos filmes de tropa de elite, realmente. Exatamente, assim. Uma pegada. Até por, não sei se, de repente, ser um carioca escrevendo, né? Alguém de dentro da polícia, como foi o tropa de elite e tal. É muito por isso que eu acho. Uhum. O engraçado é que ele já falou que vai ter, provavelmente, uma continuação, né? E essa continuação, ele vai voltar no tempo e vai contar essa máfia do bicho durante a ditadura militar, cara. Tipo, bizarro pra caralho. Caraca. Então vai ser tipo um prequel. É. Muito foda. Eu tô bastante ansioso. Ousado. É ousado, é. O cara quer morrer. Ousado, né? Se bem ousado. Que ele é um picudo, cara. Ele é foda pra caramba. Então não vai ter muito estresse, não. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Então, vamos lá, queridos amigos Diego Rodrigo, expectativas para com este livro. Cara, eu acho que vai ser um bicho. Caraca. Tava faltando. Tá faltando. Aproveita e vai lá. Até que... Dá sua nota, fala sua expectativa, complementa aí. É, isso aí, Diego. Notas de 1 a 5, cara, de vontade de ler esse livro, apanhado geral da obra. Assim, me deu vontade de 4. De 4? De 4? Ô, de 4. Oh, entendi, vontade de 4. Se fez. Qual que é o 4 no jogo do bicho, Rodrigo? Porra, que não sei, entendido. Não sei, cara. Agora se fez. Não sei mesmo. Eu só sei qual é o do bicho do Marcelo, mas... Tá sem graça isso já. Mas então vai lá. Então, eu acho que, assim, eu gosto de romance policial, gosto da parte de investigação, mundo do crime e tudo mais. Eu pago pra ver, vou comprar o livro, vou dar uma lida. Então, assim, eu acho que se bobear, vale até um livrocast no futuro aí. Posso ir na tua frente, Rodrigo? Pô, que merda. Vai lá, Marcelo, vai que lá. Que merda. Frente, eu não quis dizer, caralho. Relaxa que eu vou com carinho, tá de boa. Porra, tá, lá foi eu. Eu tô com o Diego, cara. Eu comprei esse livro, tá? Eu vi ele na livraria, eu comprei, eu não conheci o cara. Eu não sabia que a gente ia jogar ele pela capa. Tinha como indicação depois jogar ele pela capa. Eu vi a capa, achei muito bonita, velho. E a história parece ser muito, muito foda. Parece prometer bastante. Aliás, parece não, promete bastante. Pela apresentação, pela tudo que ele coloca de Poder do Chefão, até do Tropa de Elite, que, cara, a gente talvez soou como crítica, mas é um baita de um filme, sabe? É um baita de um acho filme. Acho que tem muitos méritos ali, que se tiver uma coisa no livro, é bom. E, cara, no último episódio do JPC Cast, eu dei 4 falando, eu tô esperando um livro pra dar 5, velho, eu vou dar 5 porque é foda. Se depois é uma coisa mais foda ainda, eu vou dar 5 de novo e dá nada. Eu dou 5 de expectativa. Estou coçando para ler esse livro. Cara, eu queria dar nota 4,5, na verdade, né? Mas eu acho que não pode. Mas, porque é isso, eu comparei com o anterior e falei, cara, mas a capa me chamou muita atenção, a história me chamou muita atenção, né? Principalmente principalmente que faz jogo do bicho. Eu não acho justo, tá ligado? Da menos que 5. É, não, complicado realmente, assim, dar essa nota, porque, porra, o livro parece ser apetitoso pra ler, né? Vai passar rápido, tu vai achar foda, você vai, caralho, que foda. E, porra, tem a ver com o ambiente que eu vivo, né? Isso é uma coisa, um detalhe a mais de toda a história, assim. E, sei lá, eu acho que eu vou de 5 também, cara. Eu acho que eu vou de 5 também. Ai. E assim, ó, se o livro for bom, a gente pode fazer um livrocast mais à frente e tal. Mas assim, o Rodrigo falou agora que é onde eu moro e tal. Cara, é um livro nacional, um autor nacional, então eu já acho que tem que ter um holofote nosso virado pra claro, ele, sabe? Claro. Que eu acho que é bacana. E cara, é um tema que assim, por exemplo, eu não tô desmerecendo, tá? Mas, cara, tráfico de droga, isso no Brasil é o que mais uhum. tem, sabe? Favela, prostituição, blá, blá, blá. Tudo que a gente vê no Brasil tem uma pontinha claro, que claro. É realmente nossa realidade e tal. O jogo do bicho, eu sei que o autor não vai romancear no livro, mas é uma parada mais romântica, uma parada que a gente desconhece dessa do ponto de onde foi, sabe? Onde chegou essa influência você do bicho. Você tem uma questão de lealdade talvez um pouco mais forte, né? Uma questão de honra, assim. Sim, que no fundo sim. faz com que você se envolva muito mais com a história. Eu acho que essa é a grande graça, o problema de Poderoso Chefão. Você se envolve demais com aquilo, né? A questão das famílias e tal. Isso. E nesse aspecto eu acho que vai ser muito Poderoso Chefão. No clima, na pegada, eu acho que é a Tropa de Elite. E não tô desmerecendo, porque é um grande filme. Eu não li o livro, mas é um grande filme. Eu li o livro. É legal. Nada demais, assim, mas é bem rápido o livro, assim, sabe? Enfim, esse livro deve ter muito aquela parada de andar por debaixo dos radares da polícia e tal, sabe? Submundo total. Ou né? às vezes, cara, a gente não tá nem com a polícia porque a gente é muito maior que eles, sabe? A gente paga os policiais e enfim. Então... Não, cara, é uma parada gigante mesmo, cara. Tipo assim, o Jogo do Bicho chegou a ter um momento de aliança com a máfia siciliana, pra sua ideia. Tipo, a parada é gigante, cara. Não Caraca. É bandidinho, não, cara. Não é não. A parada é muito grande, cara. Muito então grande. O cara vai voltar no segundo livro dele e vai falar do Don Corleone, então, que teve uma influência no Brasil aqui. Provavelmente, cara. Falar com a gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o Livrocast para todos os seus amigos. Ai, ai, seu Diego... Não sei mais nem como começar, cara, quando o Rodrigo não tá aqui. Rodrigo, você não está aqui porque você não está aqui, então... Você não está aqui, pronto. Tá, finja. O Rodrigo, ele tá adiantando a leitura do próximo Livrocast, né? Essa é a verdade. Aham. Ou pelo menos é o que eu quero que ele esteja fazendo, né? Eu quero ser otimista. Mas já que o Rodrigo não tá aqui, Diego, eu posso, antes do comentário, eu posso fazer um pequeno aviso rapidinho? Demorou. Se é pra ser rapidinho, então vamos lá, né? Então vamos... É rapidinho, é só um aviso muito bacana que eu gosto de fazer sempre quando tem um conteúdo assim pra compartilhar com os ouvintes. Eu estive no Cabuloso Cast 119 Opa. Falando de músicas literárias. Estávamos lá, eu, o Cien, a Priscila, o Senhor Estranho. Acho que era isso. Eu tô com meio amnésia, mas foi 4 pessoas. Cada um falou de 4 músicas inspiradas em livros ou trilhas sonoras de filmes que marcaram por N motivos, né? Eu mencionei A Sombra do Vento, né? Claro, logicamente, como não podia ser diferente, né? O Marcelo, sempre que sai de casa, ele fala da Sombra do Vento, cara. Não tem. Sempre. E aí, Marcelo, vai chover hoje? A Sombra do Vento. Tá quente? A Sombra do Vento. É assim, cara. A minha vida é assim. Mas então, ouçam lá, é um programa muito bacana, muito bem editado pelo Lucien. A gente fala da música, ele bota a música de fundo, então eu acredito que seja mais legal. Eu acredito não, eu afirmo. É mais legal tu ouvir o programa do que ter gravado ainda, porque a gente não ouviu algumas músicas, né? Tinha música que eu não conhecia e tal. Ele coloca na edição, ficou muito bacana. O link tá aqui embaixo na postagem e vão lá então ouvir e descobrir as músicas que eu indiquei no Cabuloso Cast 19. Diego, outra coisinha, cara, já que o Rodrigo não tá aqui, ele continua não estando, né? Deixa eu aproveitar só e mandar um abraço, cara, pro Juan Weitzel. Lembra dele? Sim, aquele que eu tirei um sarro falando que o nome era parecido com a Hazel, é isso? Isso mesmo. É. Juan Weitzel, sei lá como é que se fala. Cara, olha que foda. Ele se formou agora na faculdade dele e o tema da monografia dele foi podcast como apoio ao aluno no ensino à distância. Ó. Chegou a ver no Twitter isso, não? Não vi, mas eu quero ler essa monografia. Mas antes de ler a monografia, aqui embaixo na postagem, cara, tem um link da dedicatória da monografia dele, cara. Ele linkou a gente no Twitter e tal. Além de enfim, ter pego um tema que tem tudo a ver com a gente, na dedicatória ele ainda agradece a gente, cara. Então, Juan, toda sorte do mundo pra ti nessa vida profissional agora, cara. Com canudo na mão, não me entendo errado, né? E muito sucesso, cara. Muito obrigado por lembrar da gente numa fase tão importante da tua vida. Muito legal, gostei bastante. Se eu fosse uma pessoa provida de emoções, teria rolado uma lágrima. Pô, cara, quando eu vi isso aqui, velho, caraca, olha só que foda, cara. Olha que foda. Porra, mas demais. O Rodrigo também ia falar demais e ia ficar de cara. Muito obrigado mesmo, Juan. Os ouvintes do Livrocast são os melhores. Mas, Diego, então, já que o Rodrigo não tá aqui, cara, já que é a tua vez de ler comentário, vamos aos comentários, ou ao comentário, né, do JPCcast 21. Bom, e o comentário começa assim: olá, meus podcasts favoritos, tudo bem com vocês? Tudo. Acredito que sim. Eu sou Paloma, tenho 20 anos, moro na Bahia e sou estudante de economia na Universidade Estadual de Feira de Santana. Meus queridos, há praticamente um mês atrás, a minha lista de leitura havia se esgotado, então comecei a minha caça por novas aventuras, novos mundos. Resolvi procurar algum podcast de literatura e o Livrocast foi a minha primeira recomendação. Ah, é isso? É assim que começa, com o pé direito. Nossa, tá. Desde então estou completamente viciada no Livrocast. Vocês abriram um leque enorme para as minhas futuras leituras e saciaram minha sede por novas descobertas literárias. Eu sempre estive com a cara nos livros e confesso que vocês me entusiasmaram ainda mais para nunca mais parar de ler. Caraca. Bom, eu gosto muito do cheiro de livro novo, mas não fico com a cara enfiada no livro. Vamos lá. Agradeço pelo incrível trabalho de vocês. A dedicação e a paixão pelo que fazem é evidente e é isso que cativa as pessoas, perdendo somente pela excelência das discussões e comentários. Caralho, cara, uou, palmas, vamos lá, continua, Diego, vai. É, tu viu que tem excelência nas discussões e comentários, não nas piadas, né? Vamos lá. É, a piada, o Diego tá excluído, assim. Aí o nível é muito baixo. E tudo isso faz com que nasçam muito mais leitores e leitores apaixonados. Desejo sucesso a todos e que o Livrocast faça milhares de aniversários. Ressalto ainda que meu JPCcast favorito é o 20, principalmente pelo novo formato que ficou maravilhoso. Já quanto aos Livrocasts, é muito mais difícil eleger um favorito. Gosto de quase todos. Abraço ao Zaniolo, Locou e ao Rodrigo. Estou esperando pelo próximo podcast. Até mais. Caraca, o que tu me diz disso, Diego? Eu acho que ela não gosta das minhas piadas. Te agradeci no final ali, cara. Te mandou um abraço, relaxa. Cara, mas assim, por onde eu começo? Vamos lá. Eu espero que você esteja gostando ainda mais do JPCcast 21, né? Já que você foi a contemplada com um comentário escolhido para ser lido aqui. Como se isso valesse muita coisa, mas enfim. E Paloma, muito obrigado, cara. Eu fico feliz que tenha chegado até nós. Não sei qual foi a forma que tu descobriu o Livrocast. Depois comenta aqui embaixo e tal. Muito obrigado por ter chegado até nós e muito obrigado pelos elogios, cara. Assim, tudo que a gente faz no Livrocast, a gente publicou recentemente agora episódios de 3 anos, né? A gente fala um pouco sobre isso lá e tal. Se você não viu aqui embaixo, tem um link. Tudo que a gente faz aqui é com muito carinho. É escolher livros legais, escolher temas que agradem ou que possam agradar o ouvinte, trazer convidados também que tenham a acrescentar para que tenham, sim, discussões e comentários muito bacanas. Na edição a gente toma cuidado também pra... Às vezes atrasa, né? Geralmente atrasa o Livrocast, mas eu prefiro editar com calma, o Rodrigo também, pra entregar um conteúdo bom, com qualidade e tal. Só realmente o que fica devendo um pouco é o Diego, mas com o dinheiro que a gente tem, é só o que a gente pode fazer. A gente não pode contratar um comediante melhor. É, isso aí. E o dia que eu chegar no nível de Cobal... Cobal? Ah, tá. Ai, caraca, eu quase perdi de novo. Do Condenada, né? Ouça o Livrocast 50 Condenada. Viu? Eu sempre consigo botar um link pro outro podcast, depois tu diz que eu sou ruim. Sempre. É sempre o Diego que faz isso, né? O Merchan, ou o link pro episódios passados é com o Diego, não tem erro. É isso aí. Mas então, Paloma, muito obrigado, cara. A gente espera que você continue ouvindo a gente, comentando, interagindo e bem-vindo ao Livrocast, cara. Espero que essa tua paixão pela literatura só cresça com a gente por aqui. Ai, caiu. Viu? Que barulho. Isso que eu saí da cozinha, tô na sala agora. Tá, mas Diego, aproveitando que o Rodrigo ainda não chegou, né? Não vai chegar de modo nenhum. Dois agradecimentos rápidos, pode ser? Rapidinho? Vamos agradecer aí de uma vez. É ao Genício Zanetti, que tá mandando e-mails pra gente, cara, quase todo episódio, comentando os episódios e tal. Coisas rápidas, pontuais, mas tá ouvindo e tá comentando com a gente. Muito obrigado pelos e-mails, cara. E ao Luiz Ricardo, que ele gostou muito do novo formato, ele gostou bastante do JPCcast 20, no caso, né? E ele só acha que a gente poderia ler mais de um comentário, porque ele gostaria muito de ser lido aqui no Livrocast. Comenta bastante. É, comenta que um dia a gente escolhe, né? um dia ele vai ser lido aqui no episódio. É isso aí. Gente, muito obrigado a todo mundo que ouve a gente. Muito obrigado a todo mundo que comentou nessa semana, na passada, e vão comentar nas próximas, enfim. Eu vou parar por aqui antes que quebrem pratos na cabeça do Diego, pode ser? Pode ser. Eu, Marcelo, e dessa vez vamos fazer o final de uma maneira diferente. Como? E o JPCcast fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Ah, é? Muito bom. Viu? Eu falei? Ah, sempre que fala. Abraço, gente. Velho, eu tomei um sol no fim de semana que vocês não estão ligados, cara. Isso é que... Eu tô ligado. É como eu falei, cara. Isso é nerd indo pra praia, cara. Você deveria ficar em casa vendo Walking Dead. Cara, olha, quem me dera ficar em casa vendo Walking Dead. Porra. É, agora você tá um zumbi, cara. Caralho. Eu peguei a estrada às 2, cheguei em Curitiba às 6. Depois pra voltar, eu peguei meio-dia e meia a estrada. E cheguei em casa, era lá pelas 6 também. Imagina de moto, como é que tá? É, exatamente. E na ilha eu fui de bermuda, cara. Então Caralho. Eu tô com um torrão na perna. Sabe qual é o pior, cara? O cara tá queimado do joelho pra baixo, né? Tipo assim. Exatamente. A gente já começa a gravar, só deixa eu compartilhar com vocês isso. A minha namorada passou protetor em mim, né? Tá. Aí, aonde? Vai ficar meio gay isso, tá? Mas vamos lá. Em cima do meu mamilo esquerdo. Assim, ó, tá branco, o mamilo esquerdo tá branco, assim, sabe? O resto é vermelho. Em outras palavras, parece que eu tava de sutiã, tá ligado? Puta, cara, como assim? É muito viadinho, meu. Cara, sério, eu não vou bater foto, enfim, foda-se. Você foi... Não, agora tu comentou, tá gravado, vai tirar uma foto e vai postar. Vai. Tu foi trollado pela sua namorada, cara, você foi trollado. Acho que sim, cara, acho que sim. Mas eu que edito, então. Quer dizer, o Rodrigo edita eu e passa edito, minha... Eu edito, mas você vai cortar em cima, é um viado. Isso aí vai ficar de piada pro final, cara. Conta, Não. Eu quero a foto no post disso. Exatamente. Não vai. Não brinca. Cara, bora, mas lá, é então. Dessa maneira que a gente vai começar a ter sucesso, cara. Porra, tu não quer sucesso? Então... Pelo amor de Deus, tu acha que Matando Robô Gigante chegou ao sucesso como? Fazendo aquelas apostas imbecis do Afonso mostrar a bunda, escrever lá o negócio se ele perdesse a aposta dos Vingadores. É assim que a gente faz sucesso, cara. Cara, eu quero uma parte da minha privacidade protegida. O que é um mamilo? Fica um mamilo. Esses dois, né? Ele protege tanto o mamilo dele que ele bota um sutiãzinho pra ir na porra da praia. É foda. Ai, cara. Quer esconder tanto que, porra, vai na praia. Mas é só um mamilo que parece, outro não, outro tá de boa. Tipo, pirata, calma, um biquíni pirata. Se tu postar uma foto do teu mamilo, eu posto foto do meu. Caralho, mano. E o Rodrigo posta do dele? Pelo amor de Deus, cara, onde isso está? Onde isso vai chegar? Fechou. Um mamilo de sutiã, Marcelo, por dois mamilos do... Não, cara, não. Não, chega, a gente tá indo longe demais. Tá. Olha só, vamos lá que eu preciso dormir, cara, tá foda. É. Agora se o Rodrigo dormir, ele vai ensinar o mamilo do Marcelo. Não vou não, cara, juro. Tá, eu vou começar aqui então.